som. Yeah. Não quero pôr ficha contra, cuida do que fala bela. Seu nível não sai de baixo, te chamam de fala bela. Rala, vai pra vala, meu verso aqui te abala, fela. Até sua mina me prefere, eu sou kid bengala dela. Sigela, ramela ou vela, se ouve uma rima minha, até minha capela vela. Você sem capela tinha que te explicar que não vale a pena tretinha. Eu sou o papa dos freestyle, te fode, eu coroinha no bom. E velho rap, estilo Luiz que há 12 anos. Cheguei, roubei a cena, sem precisa close canos. Provando que o tal do game é bem mais que pose panos. E se precisa improvisar, porque eu não trouxe plano. Eu só não é monolé, polígamo, te fode sem critério. E o seu nem reproduz porque ele ainda é estéreo. Os melhores do sul, hemisfério sul. Então se lembra que meu rap é igual punheta, tocou uma vez, é pra sempre. A modelo que o Brau falou ainda não deu pro gigante. Nasci sendo pisado, mas nunca roubei pisante. Sem automóvel, minha autoestima é o bastante. Em modo automático, autônomo no alto-falante. Salve pros estudantes, fenômeno mutante. Se o governo não preocupa, fé no menor ocupante. Veja sua capa na revista militar. O herói da educação não é super interessante. Me dá o tônico, Fontoura com 51. Não sou daltônico, tá verde esse meu Red Bull. Não sou biônico, minha rola não é incomum. Mas sou atômico na sede de uma Bad Bulls. Back do Sul, fede pra tu que não passa de nerd cool. Mano, se for, cê vai ver numa LED em full. Quem perde és tu, que não cede pro rap true. Em cada linha um gancho, os garrancho de médico. Te cobro porque não dou cano nem de PVC. Já apresentei minha banca ao fim do TCC. Pra mentes apresentadas ou nada, estou com PCC. Só rima pede é pior, mano, que TCC. Na frente do PC, sim, faço meu Ned Rap. Já meu verso entra de sola e assola os bad breath. Se o eco é o urso branco, então eu sou o Ted Lack. Verso bolado é bomba pros mano que pede back. Coração acelerou, fiz um som para a pista. Pois nem Jerry aguenta mais esse tom moralista. Se eu tô na lista, compro a briga, faço jus a conquista. E levarás mais invertida do que cruz satanista. Otimista como carência, agressivo igual lose yourself. É hashtag manda nude, então usa meu pau de selfie. Imaginação fértil, né? Avisa a produção. Depois do catra são melhor as listas de reprodução. Antes de começar, deixe que eu me apresente. Eu tenho sangue frio e sou cabeça quente. Nessa prisão diária, escrevendo um diário. Minha primeira professora matei, fui réu primário. Tão cara de pau que só rima em folhas de MDF. Só colei pra tampar porque aqui o chefe é o TF. Planto pra colher no Ministério da Fazenda. Claro que eu faço essas linhas visando uma renda. Então estenda mão, não é um stand-up, não. Não é só ostentação de flow, entenda, João. Que eu boto os bico pra correr, as mina entra em transe. Não se acanhe, se acomode, só entra em transe. Bota esse rap pra tocar, tem ideia pra trocar. E se pá, atingir os 4K. E nem é em 4K, nem vem pra trocar. Se da caneta pra cá, tem que ter pra trocar. Pô, em Campos, perigo, cheiro sente a perigo. É um frio na barriga, cá faz um calção de lérigo. Perigo do rap, um conde, tua moral é not fonte, bandidão. Só rouba banco quando for velho no ponte. Pode colar no apetite, hoje cê vai comer poeira. Não adianta me olhar torto, cê não é o PC Siqueira. Sou xerife nessa história, cê quer mesmo um bife score. Nossa escola é só os bruxos, os pano das Gryffindor. A banca da Meligera, o desquila, cês uniscorn. Bangaré frustrada, tais te chamar de unicorn. Tua escrita ultrapassada me parece com uniforme. Nova velha escola é las, quer tirar meu uniforme. Sou shake das rimariscas, cercado das odaliscas. Cê chora porque pra ti nem árvore de nada alpisca. Minha seleção te se cala, tu se escala, eu sinto dodge. MC mais oferecido que rango em casa de vó. Meu flow devasta, veja que o estrago cresce. O amargo desce, a garganta, a magia do mago cresce. Qual viagem queria que o estrago desse? Pra partida eu trago Messi, o monstro do lago Ness. Aluno dedicado não dá bolo, professor. Pro tolo que tropeçou, eu sou um rolo compressor. Gordinho diabético, colou no pão de açúcar. Se arriscou, ainda falou que o miolo compensou. Conto nos dedos, quem não dá no pé é igual chulé. Igual a dengue tem o foco, só falta força e fé. Visto a música, a cueca é samba, canção. Fiz no metrô, será sucesso na próxima estação. Por enquanto a minha prata é a tampa da Marmitex. Minha rola é da hora, esse é meu único Rolex. A pobreza te deixou de boca aberta igual dentista. Tira saldo pra sofrer, é saldo masoquista.